59, eu mantenho a piscina claro, autorização para o nível 360. Chamo sempre Recife em 128, decimal 35. Caso negativo em 125, decimal 1. Rio 4492, contato radar estabelecido, minuto para coral. Rio Gomes, para a chegada Gomes de ônibus da presente, quando o negócio se mantém a 050. Olá, meu Mike Juliette, Mike, do colégio autorizado a pista no 7, vento 150 graus, 0 mínimo. Pisado, uma. O local, a critério, quando deu 7 minutos, para fazer o controle. Estou para o registro no seu local, para o meu alto, que foi em novembro. Minha autorizada de colagem de chão no 0,21,40 graus, 079,2017. Golden 07, controle. Golden 07, controle. Escuta 207. 207, votação para prosseguir na subida, curva esquerda na proa 170. Pelo menos será 30 milhas nessa proa. Esquerda 07, 170, 30 milhas nessa proa. Portugal 022, turn left, heading 190. Left heading 190, Portugal 022. Portugal 022, Zuma Navigation, fly direct to Zuma intersection, finish 2000, clear ILS, com established. Zuma, clear to descend 2000, clear for ILS, let's call established for Portugal 022. Está na minha língua, texto 1-0. A língua até 9-0, boa noite, espaço. Isso, já chega a ser uma proteção 0. Próximo 5, tráfego 2 horas, 2, 3 milhas, cruzando nível 1, 1-5, descendo até o nível 070, lá ficando 72. A língua 7-5, recuma a navegação, resume. Toda luna, luta, etc. Avenida 7-5, desce para 4-6, registro no 0-8. 4-0-0-8, azul. Aterra meu Mike, Juliette Mike, voe direto Motivo, estou no centro Recife, em 1-2-8, decimal 3-5. Direto Motivo, 1-2-8-3-5, correto. Brasil 4-4-6-2, informação de tráfego, 12 horas, 1-7 milhas. Eleto rumo leste, cruzando 065, descendo para 4.003, afetando 72. Centro de estado de 4462, mantém até 0470. Esse mantém o nível de voo 0470, eu devo velocidade para 2.09, a número 3 na aproximação, azul 4.462. Centro 192, acelo identificação, chegada da Mediona. Você mantém o nível de voo 080. Condição de reduzir para 2309, confirma. Reduzindo 2309, boa tarde, gente. Foda-se, menor 080, o 139. Brasil 2715, desça para 3010. Desça, faz azul, desça para. Azul 4462, motorizado descida para nível de voo 050. Até o 050, azul 4462. Segundo 07, voo novo. Estimativo, voo 07. Azul 2714, chama o centro Recife em 1-2-6, decimal 8-5. Senhor, pode ir táxi via pista? Você pode liberar uma taxa de delta? Ok, ingressa via eco. Agilizando e liberando via delta, voo 1027. Voo 1824, decolado 228, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Sapatão Vitor Kilo Delta, decolado 228, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Vitor Kilo Delta. Vídeo voo 230. 230, uma coisa pouca, 1824. Azul 4462, reduza para 2009. Azul 4462, curva direita, proa 015, terá como limite radial 300, por favor. Direita 015, 300. Azul 2715, desce para 2000, está autorizado para atendimento, chão estabilizado. Azul autorizado para controle estabilizado. Azul 4462, sem restrições de altitude, desce para 3000 e ajuste ao 018. 3-10-0-8-8. Portugal 082, call total now, 18-9-5. Portugal 082. 18-9-5, Portugal 083. Portugal 082, Papatango, Tango Vitor, Kilo Delta. Contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 100 sem restrições. Na Momo, em acessão nível de voo 100 sem restrições. Vitor, Kilo Delta. Voo 2017, chama o centro de Recife em 128 do sinal 35. Voo 2017. 2235, uma boa tarde. Boa tarde. 3192, operação para o seu crescimento, curva esquerda para o 020, terá como limite radial 280 com o redor. Com 3192, motorizar a descida para o nível de voo 050. Azul 4462, versão na navegação de Iguna. Doutor Romeu Marques, Serra Golf, boa tarde. A senhora de identificação, de operação para o seu calçamento, mantenha presente para o outro, 060, para como limite radial 280 com o rodão. A cena de identificação chegada bom, se deixa uma pena de voo 090. Reduza para 2509. Até o Delta Papai Uniforme, nível de sinal reportado. Só espera na primeira exposição com curvas pela direita, azul 4462. Azul 2795, controle. Na escuta. Na escuta. Azul 2795, mantém espera sobre a posição Bruna, 2 mil pés. Será necessário apenas uma espera para conseguir para aqui. 2 Bruna, 2 mil pés, azul. Taxway Golf, Taxway Golf, the last taxway, and proceed your taxi via Taxway Alpha until holding point Taxway Foxtrot. Okay. Still on runway until Taxway Golf, Alpha, and hold taxi for Foxtrot. Let's go. 0 to 3. And I'm not going to be bad enough. Thank you. Chama 884, chama Recife, em 126, decimal 85. Chama 285, 984, nota. Abata o Delta Papá, informe, táxi autorizado, reporte um ponto de espera da Romeu para ingresso. Com 3192, controle. 2392. Contém espera na presente posição, com curvas pela direita, descendo até o nível de voo 050, com 3192. Ok, 050, vai ser pela direita, 3192. 2795, descendo lá de Tanguna, informe apenas uma ônibus? 1355, descendo coordenado com a torre, descendo a posição de informação. Obrigado. Talvez 2-3, algo tipo para não podermos ir pelo Foxtrot. eu estou aqui inicialmente para a Tati Alfa, aguarde instruções e motivo que a gente fez. Então, 3567, decolagem autorizada, pistão 90, vento 150 graus, 07 nós. A qual autorizada o geral está presente direto do para que você está falando sobre na tela de 100? Portugal 023 em português ou em inglês, por favor? É como quiser. Gente, Portugal 023, se possível, agilize o táxi via Alfa, ingresse na Taxi Stop. O táxi será via pista 10 devido a uma obra acontecendo no trecho entre a Taxi Delta e a Taxi Eco. Esse trecho encontra-se fechado. O táxi será via pista, liberando aqui na Taxi Carne, em Portugal 023. Mantenha o ponto de espera da Taxi Fox Trot aguardando para ingresso pista 10, a aeronave está vendo para a decolagem no momento. Ok, aguardar a decisão Fox Trot, já serve. Puxando a linha 227, autorizado a linha de decolar pista 10, 21,00 graus, 08 nós. Controle Salvador, boa tarde. Tá 3567 na área Boruno. Entre 567, contato a venda, decolagem, subvia salvar Boruno, transição elefa, teremos o 3 agora. Aí Boruno elefa, possibilidade de voar elefa? Aguarde. Aguardando. 92, curva direita para 050, limite ao custo do localizador. Desça para 4.000 pés, ajuste no 018. 08, 4 mil pés, direito 050, limite ao lote, o Serra Tamudelta informou o transporte em tempo. Gente, Serra Tamudelta. Sobre 367, e se espera sobre o Bom Fio, no 090. Serra Tamudelta, Serra Tamudelta, escuta da instrução, vem direto no projeto IPAP. Azul 2795, ponto autorizado, pistão 90, vento 160 graus, 099. Veja se tem a possibilidade de programar aeronave para liberar um ataque 6 Delta. Caso negativo, irá realizar o backtrack da pista. Eu não sei caso. Azul 4002, desce para 2, não faz ajuste 1098, autorizado pela Delta, que é o sistema 0, com possibilidade. Então, 3192, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 pés, 018, 3.192. O Kiwin já entrou em contato com a ligeira. O Kiwin já para fazer o Tamo Índia, descer da Tristério. Então, é tráfego conhecido no setor. Ah, eu passo a planilha SR, controlado 1840. Chama a Rádio Feira, 131.30. Boa tarde, Chané 6227. Chané 6227, contato com a Jornada Colar, a gente vai ver a seleção 1, na transição do óculos, para o nível 360. Seleção 1, do óculos 360, 6227. 3567, vou direto elétrica. Direto elétrica, são 3567. Oh, 05, o que você ganha, companheiro? Puxa, 05, eu posso fazer um farol da bola? Localizador 3192. 3192, eu tenho uma navegação na 3192. Pode manter o localizador então na 3192. Para mim, mas não tem 3192. Já está na mínima nível, 3192. Não, está no... curva pela esquerda. Ele se espera com curva pela esquerda, 3 no 6. Ok, marcando 3 de cima, 3 no 6, curva pela esquerda, 3 no 9. A gente está aqui na 2 no 6, espera uma posição 1 com curva pela esquerda. Confirme, está no localizador, a gente espera em dunas. Azul 4462, desconsidera a aproximação, faça espera na posição duna 2000 pés. Azul 4462, aeronave da Air Portugal, das 330, não livrou a pista 1-0. Estamos com obras entre a Taxi Delta e Eco e necessitamos da espera do senhor para que a aeronave possa prosseguir para o pátio. Faça espera na posição duna 2000 pés, Azul 4462. Ok, espera em duna 2000 pés, vai ser curva direita, Azul 4462. Sim, só passando o Vitor Índio e Juliette, mantendo separação do tráfego de decolações também no corredor Axé, decolagem autorizada de Estão 7, o vento 150 graus 07 nós. Está Romeu Serra, São Delta, Vitoração Operacional 0, Estão 7, eu vi agora, não tem outro, 050, Serra São Delta, o nível de 060. Então, poderia só confirmar que deu alguns toques na transmissão, está autorizado descer para 060 e manter a aproximação, Serra São Delta? Então, vamos manter a presente o Troa, que ele faz todo o visitor para interceptar o sinal visual da pista 17. Vamos manter a Troa 050, Serra São Delta, descer para 6.7. Arrumei o Serra Tango Delta, tráfego em 1 hora, 195 milhas, voltando 2 mil pezinhos, espera, Alfa Tango 72. Quem é o Serra Tango Delta? Você está lá, Dupa, você está lá, Dupa, você está lá, Dupa, você está lá, Dupa, Serra Tango Delta, Tata, uniforme, mantenho 1 mil pés, chegando a nível visual, corredor Axé. Então, justamente para você ter sido comprado 500 pés, eu já vou 05 na pista no local. Mais Alfa Romeo Mike, Serra Golf, ele se mantém no número 065. Ginete, Pascoal 03. E Alfa Alfa, reportará essa para participar da Ginete, Pascoal 03. Alô, número de voo 050, descendo para 3.10. Processo, mudança, surgiu nível 060. Somente em prática da posição agora de 12 horas, de níveis à frente, o papadinho de Alfa. Aqui, para o Vitor de Alfa. Para o meu Serra, torre Delta, de 0050. Zero, mantém somente ponto de espera das instruções e coordenações do controle Salvador. Bem, 03, manteu ponto de espera, aguarda a instrução. Controle 070, Serra Terra Delta. Controle Serra Terra Delta, espera 3.000 pés, poderia estar por vocês direito estão via Charlie pela pista, deslizando o táxi até o ponto de autoridade. O ponto de autoridade faz o backtrack e mantém a posição no ponto de espera. Pode esperar pela pista, deslizando até... Tá falando 1.500 pés, o Delta, confirma? Esse barulho no meu pé, ajuste no 08. Quando o meu pé, ajuste no 08, certo, o Delta. Afirmo, passando pelo 23, era autorizado a minha e manter aguardando para a minha colagem. Sim, mantém você. Papa Romeu Serra, Tango Delta, é a torre. Serra, Tango Delta. 4462, apresenta que você já mandou na espera da semana para as dunas. Loja de dunas, do 4462. Passou na semana para as dunas, do 4462. Completa na proa de dunas, do 4462. Faz enquanto 462, eu vivo para velocidade de aproximação, autorizado sinal de aliança que seja que está mandado. Ok, autorizado, reduzindo para velocidade de aproximação, 4462. Faz enquanto 462, eu estava no próximo, agora interceptando o sinal de 4 milhas, a pistão no 7, três faixas de enfermo, nesse lixo. Posições de aqui na Prodiguna, é presente? Afirmativo, 3192, Prodiguna. 3192, 3000 pés, aqui na evolução da Prodiguna, aguarde o procedimento aéreo que seria. Versão 3000 pés, Prodiguna, aguardando esse 3190. O colega da rua à frente é uma terra ou embreagem? É, é uma terra. Cara, 3127. Você poderia formar um vento para o Serra Delta? Cachorro, 18, desse momento, 5, Serra Delta. 2, 4, 5, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2-0, limite radial 2-0. Direita 2-3-0, limite radial 1-3-3-0. Controle Guardião 05 já retrocedeu do SAB, está na linha litoral, já está retornando para Salvador. Mantenha a linha do litoral, todos para o estacionamento, a partir de volta em campo, Guardião 05. Confirmo, deve estar saindo o carro, o inspetor informando o motor de Juliette, está 3-2. 1-2-0, decima 8, bom voo. 1-2-0, 8, 2-2, 3-0. Controle Salvador, passarido 2-2, 3-0. Passarido 2-2, 3-0, contato radar na decolagem, subida a saída Árvore 1, transição alerta para o 1-8-0. Árvore 1, transição alerta para 180 sem restrições. Por que coordenar uma prova mais adiante para a gente minimizar o atraso aí que ocorreu solo? Aguarde uma televisão, passarido 2-2-3-0. Sente, qual é uma TV subida, livre as restrições. 1-4-4-6-2, estou no momento do solo de 5. 18-9-5, 4-4-6-2. 3-1-9-2, espera 2 e a pele ajuste no 0-1-8, autorizado sinal MS-78-0, informe estabilizado. 2-1-5, informe estabilizado, ajuste 1018, está 3-1-9-2. Total, meu mais Serra Golf, desça para 3-1-6, ajuste no 0-1-8. 3-1 mais Serra Golf, 1-18. Controle de avião 05, no farol de Tapão. Sorry. Na escuta, foi estabilizado. Afirmo, ponto autorizado em pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 079, azul 4-4-6-2. No Rússia tem condições de configurar aeronave de modo a liberar no taxi Delta devido a um trecho da taxi Alpha entre a taxi Eco e Delta fechado. Delta não dá pra livrar não, Felipe. frente. Trouxe então após o ponto, liberação ao ataque 6, Foxtrot. 7, 4, 4, 2. Sim, é o Guardião 05, está no farol de Itapuã, guardando a orientação de parafuso no Cato do Grande, quando eu estou. O azul 4462 confirma, até o Embraer. É um jato, Xavier. Gente. Guardião 05, a retaguarda do tráfego nacional do Almoz é localizado por desalimento, agilizando na medida do possível, reporte na curta final do Embraer. O ajuste no 08. Fazendo um outro ajuste, após o aeronave da zona final do 0, agilizando o cruzamento e reportando na curta final para o passo do Embraer, Guardião 05. Linha 327, autorizada a minha, manter-se 0. O avião 05, reporte no solo controlado do Graer, o vento 160 graus, 08 nós. Remontar no solo controlado do Graer, avião 01. Porto Salvador, boa tarde, Papa Romeu Mike Serra Golfo. Papa Romeu Mike Serra Golfo, boa tarde, final 97 autorizado, reporte no heliponto da Irmar, conhece mesmo? Afirmo! Provavelmente fará uma espera no heliponto, mas devido ao sequenciamento da 90, Mike Serra. Sérgio, vai divulgando uma 76, Mike Serra. O que é necessário você contribuir? Oi, Torres Salvador, muito boa tarde. Canto 31, uma vez, com a tribuna. Canto 31, uma vez, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde que está livre. Aguarde, 31, uma vez. Azul 4462, no solo ao 57, prossigo táxi via Alfa, Eco, mantém ponto de espera da Eco, aguardando instruções. Se Alfa, Eco, já mantém ponto de espera da Eco, Azul 4462. O Chanel linha 327, autorizado decolagem em pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Tente Guardião 05, no solo 58, frequência livre. Pode ser para o Romil Sérgio Mike Serra Golfo, lá na prova da 97, Vila Marimá. Tente para o meu Mike Serra Golfo, faça um 360 pela esquerda, reporte a intercepção, verbalização, já 6 milhas da captura 10 para a pouso. Sérgio Mike Serra Golfo, também não te pega, garantiu contra a Vila Marimá. Tá 3192 para informação à esquerda, descendo para 1000 pés em espera no setor, um Cirrus, sem interferência. Gente, 3192, tá fazendo IGCA. 8922 para a Lima Limpa. Lima Limpa, 279. Coral 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O Mike Serra do final 17 autorizado, aguardando este livro. Atenção no final da 17, Mike Serra Golf, João com hora na lá. Na final da 17, na lá, vamos ver. Meu nome é 8, eu tenho identificação, deixa eu ver chegar na Belém de um cara nível 050. Estamos 7, povo localizado, vento 140 graus, 079. Eu vou colocar. 4462, prepare-se após passagem do aeroporto de Datã, autorizado para seguir táxi via pista, reporte liberando na táxi Delta. Após passagem, ela pousou, ingresso livre via Delta, azul 442. Afirma, agilizando na medida do possível, segundo o tráfego agora, ingressando na final de 11 milhas, estão no zero. Vamos agilizar. 3192, prossigo táxi em frente, libera na Foxtrot, aguarde instruções para prosseguir o táxi. A gente vai lá na Foxtrot e livra o táxi 3192. Tem condições de realizar o backtrack da presente no subir táxi via pista agilizando como número 2 na retaguarda da Embraer da Azul? Afirmativo, 392, inicia agora o backtrack. Afirmo, faço backtrack agilizando táxi via pista, reporte liberando na táxi 6 Delta. Informo o tráfego agora 10 minutos da final da Unão da Azul. Agilizado, 3192. Serra Golfo no Sol 02, confirmando BATA. Parabéns, backtrack autorizado até a BATA, estacionar frequência livre, Mike Serra Golfo. Zero, chamar 6789, operação para fechamento, curva direita na proa. Confirmando, mantenha a proa, 295, fazemos proa, a gente acostuma com o jogador. Decisão lock, o azul 279. Já foi com o nome para 3.000, eu estou agora no outro. Isso para 3.000 com 28, 27, 9, 2, 1. Vamos. Andrei 367 a torre. Andrei 367 a torre. 367 torre no momento da semana. Avistado, ponto autorizado, pista 10, vento 1,60 graus, 08, 9. Eu reposto, pista 0, até 3,367. 327, se mantém o nível 80, prova e o código. Uma posição, e o código. India Lima, que eu acho que é. Vitor. Vitor Lima, Kilo, Oscar Vitor, 6383. 3, após passagem do atualização, solicitado cruzamento pista 1-0, prosseguiu via Delta, Alfa, reporta antes da taxa 6 Juliette. Delta, Alfa, reportará antes da taxa 6 Juliette, para agora, cruzada. 3367, no colo 06, quando vai realizar o backtrack da pista liberada na taxa 6 Delta? Afirmo, backtrack da pista liberada na Delta 3367. Afirma agilizando na medida do possível a liberação, então 3367. Agilizando 3367. Chamando a 3167, no centro 26 e desconsiderando a chamada 367. Azul 9918, desce para 4.3, deixa eu ver no 8. Fabrício 2789. Azul 2789, chama tudo no 8, deixa eu ver no 8. Boa. Pela 1-0, para a posição. Final estabilizado, Azul 2789. Azul 2789, aguarde informação de pista livre, ajuste ao cinto 1-0 no 8. Aguarde. O Azul 2789, tu consegue liberar pista via Delta, faz bom? Vai tentar. Ok. Salve Kilo e o Kilo, atendendo a inspeção, decidiu a chegada do valor de ano para a nível de 1050. Negativo, mantém a posição, pastor 03. Meu Mike, Eco, Juliette, mantém-se envolvido visual, 3503, no ataque conhecido do setor A, reportar, chame através de carinho, 3503. 789, autorizado por 1-0, vento 160 graus, meia dúvida de nós. Repouso, azul 2789. Azul 9918, desce para 2010, ajuste 1-0-1-8, atrizado na Eletra 3-1-0, como se liga, né? Azul 10-1-0-1-8, autorizado para o atrizado 2-6-9-8. 700 milhas de Salvador Centro de Radar encerrado. Chame o controle Léo, ganhou no Vazero, vítima 1. Meu Mike Azul, boa tarde, livre nacional, reposto de contato. Existe uma vez de última vez, sua alternativa uma vez de última vez. Pastor 03, 3 aliado, manter pista 0. Azul 2789, solo Azul 1, libere taxiway Delta e chame solo 121, Delta 9, boa tarde. 219, libera na Delta 2789. 1018. Astor 03, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 150 graus, meia dúzia de mais. Astor 09, boa noite, Azul, está brincando. 09, boa noite, Deixa eu estar no vídeo 0, 5, 0. Azul 698, guarde formação de pista livre, ajuste ao 0, 1, 8. 0, vai ser batendo azul 69, 8. 4, 1, prossiga. Uva 41, contato radar, mantendo os mundos 00 e 33, a marca da nossa. Estou 03, decolado azul, meu 3, chame o controle agora no 20258. Controle 120258, pastor 03, grato. Controle Salvador, pastor 03. Pastor 03, contato da nova colagem, sua via saiu da Árvore 1, para o Lígio 100. Pastor 03, subindo para a 100, saiu da Árvore 1. Pastor 03, condição de cruzar 150 milhas para o Lígio 100. Ativo na Taxi Delta, ok? Estamos preparando aqui com 4, 5 e a velocidade vai um pouquinho mais, então vai ser na Fox. Ok. Faz uma 9 noite, livre com o pistão 0, vento no 5 0 graus, 0, 5 nós. Livre pause. Pode ver, se você for 15006, eu chamo 08. Estamos no quilo e antiquilo. Obrigado, Detran. Não tem 3 mil, 4 mil pés no quilo e antiquilo. Pode se chamar, né? Tá, Romeu, quilo e antiquilo, tráfego de 9 horas, 1 a 3 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, lembrando, 1 a 1 horas. Para em seguida ser autorizado para subir a pista devido ao trecho fechado entre a Delta e a Concepção. Alfa, reportaremos a Saipa, 2098. Edel 240 para 73. Postamento 355, autorizar o decolagem de pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Rumo nordeste, mantendo 4.006, só intenção. Ciente, passou 03, está mantendo 3.000 pés. Rumo caminhante, que nos espera 2.000 pés, ajuste no 0.18, atrasado final, nessa questão, 0, fazendo essa habilidade. Cruzado 3.000 pés, está cruzado a 1.05. O meu time vai estar 2.000 pés, atrasado final, nessa questão, com 0, com estabilidade. Cruzado 2 no pé, e essa compra foi cruzado o ILSS-6 a 1.05. Autorizado, marca com o Zulu, reposte ponto de espera, táxi Oeste. Agora, três, conseguiu sair da alta Caravelas? Onde é o Delta, sabe bem? É 2.14, de Salvador para Caravela, 2.14. Ciente. Isso. Chame 355, decolada ao Zulu 8, chame o controle agora no 20, decimal 8. Vai ganhar o Chame 355, na batalha. Tem condições de assumir na prova de coral, na posição coral? Afirmativo. Posto 03 está presente na prova coral. Posto 03, agora 1 e 2 milhas, se tiver jogado de Salvador, é a sua navegação na prova de coral. Está presente na prova de coral, posto 03. Foi da parte da 355, atingindo 2000, possível prova de Leito Mótima. Autorizado Lê, você vai na 35, contato radar na minha colagem. Sim, mantendo o vendedor 360. Sempre Lê, data presente, 360, 365. Autorizado, Lê. Pastor 03, mantendo o vendedor 00. Pastor 03, livrando 3.000 pés para 100. 500 quilos, chama a todo momento do 95. 1895.